Tonight. Você prefere a besta no papel que eu tenho flow, que eu sou chefe. O flow que me libera, sou chefe do flow BR. Paga de moleque, é flash, nunca pensa rima fecha. A palavra que você joga na fita não vai parar. O cadê fecha rap, conjunto de rap é K. A rima comparar com o pecado de padre, passa, passa lá, só caça, faça o compasso pra acelerar. Sei que não prefere rima fera, espere, pede que não deve, não digere, sim, pé, clã, Juminai. Tudo acelera e flow impere, segue médio, considere, pega e recupera espaço, clã, Juminai, Juminai. Que não tem pro Jota, mais niga. Aqui é o Jamerai primeiro, Jota, mais niga. Gangue Jamerai no flow, peca, mais niga. Gangue Jamerai chegou nessa, mais niga. Mano, tipo Sonic, saca, cidade, saca, sique, saca, não saca, saca, não sangue, mano, acerta mais que eu saca, saca, na rima, faca, saca, suque, soca, não saca, saca, na sílaba, mano. Os mano, para, não pensa que tô moscando, me levaram só brincando com o plano que eu tô bolando. Se pô, não liguem nesse ciclo que tá atacando, pode falar só no flow que eu tô pegando os dando plano. Querendo que vai brincar, que me bate, que bate, classe, não parte da rima, Sonic, de pele. Depende, peço, tipo, marte, decate, combate, bate, na nave, de parte, parte, foi mistério. Aperitivo pra rimar, no começo pode par, tipo, que for, ele libera, libera, papel com o pé, com me levada a caminhar. Bota medo, pode par, moda, foca, fica, lera, acelera, do meco, sério. Não para, pode pra que mano espere. Nessa luta, pega a multa no caminho que libere. Levar a tafiada tipo a lâmina da Mary. Força mais coragem tipo o Capitão Armary. Não somos humanos que saca, saca do feminine. Foda que serviço do bonde porque eu falo amém. Só que não é porque é hard gun, só que é talismã. Mas niga sabe desse rap clã. Mas niga toca gangue, niga. Juminai clã, niga boss, niga. Nosso bonde é Juminai, niga. Flow de Kunai, niga. Fuck the past, niga. Mas niga toca gangue, niga. Juminai clã, niga boss, niga. Nosso bonde é Juminai, niga. Flow de Kunai, niga. Fuck the past, niga. O time do flow é Juminai. Só não espere que eu atravessar a pena, muito beijar os passos direto do Juma. Vou comprar mais uma letra nessa caceta. Mas levar no time de escopeta contra o que tica, não me escuta. É o cantor de falsos poemas que leva mentira pela costa e contradiz e também estuda. Estudou, mas não vazou a rima pra quem te coçou. Pras irmãs aqui que manda o Jumba. Diretamente tem mente de doente, gente que sente que tem pele e dormente. Quem se prende a LCD com esse mente é diferente de gente que vence, representa os genes e vence a vida forjadamente. Frenesse, o tipo de gente doente que leva a vida em frente. Se prende ao passado que não sente, é desconcentrado presente pra fazer novamente. Lumba, umpa, dumpa, jupa, bunda, vagabunda, desgoda esse olho da agulha. Vai se perdendo a levada quando se assusta, reperra, galho, só escuta a levada aguda, tuta, puta, escuta, uta, bufa. Tanto moleque pede, interfere, consciente, se mete na net, pagando de zap back, viado, swag, sai de ré, mete o pé quando meu fone parece no rap. No jogo da vida caindo, não levantando. Então é isso que você quer pra sua vida, mano. Passar falsa lição de moral pra quem sorri sentindo por dentro uma faca no coração apunhalando. Sua vida não passa uma grande mentira. Quanto a vida sofrida foi vivida, aproveitada ao máximo e perder uma gota gringa. Divina inspiração por certos momentos da vida. Eu já tô cansando de falar sobre esses mano que acha que além de foda é culpando. Só de ouvir esse som já sai com o ouvido sangrando. Porque não aguenta a expressão do Juminai abalando. Quer pagar de link, não fode. Quer brincar de flow, joga flow, vou, bota aqui depois, bro. Porque no flow, supersônico, fique viciado. Minha boca virou metranca na rima, bro. Mas niga toca gangue, niga. Juminai clã, niga boss, niga. Nosso bonde é Juminai, niga. Flow de Kunai, niga. Fuck the past, niga. Mas niga toca gangue, niga. Juminai clã, niga boss, niga. Nosso bonde é Juminai, niga. Flow de Kunai, niga. Fuck the past, niga. Cuidado nos fatos, eu faço vale cada ato pra quem queda de braço. Frágil de pedra descalço. O que interessa é o fato que te testa o tato. Como as dificuldades, a realidade nem sempre é o que parece. Quando pede é que se cresce, conhece. Médio, teste da capacidade. Aplicado pela vida louca na sociedade. Ha, mas o que late não morde, covarde, né? Homem, é verdade escondida, vira uma mentira enorme. Quer subir na vida, mas tá praticando mal. Nunca chega lá em cima, usando alguém como degrau. Ha, ha, vida. Muda quem não muda de vida. Se liga na fita, o mundo vai girar. No estilo de uma roda gigante, menos interessante. É claro, mais relevante. Com o que é praticante, é necessário que plante. Fruto bom, mas constante. Esquece o chique elegante. Minha idade sim é importante. Mas falta até que um tanque de guerra em terra batida. Juminai é o clã, o bonde e a família. Correndo pelo certo, sempre passo certo. Sem curva, sem micha nenhuma. Nem meu filho é da puta. Mete o louco aqui, meu truta. Juminai clã, niga, boss, niga. Nosso bonde é Juminai, niga. Flow de Kunai, niga. Fuck the past, niga. Mas niga toca gangue, niga. Juminai clã, niga, boss, niga. Nosso bonde é Juminai, niga. Flow de Kunai, niga. Fuck the past, niga. Mas niga toca gangue, niga. Juminai clã, niga, boss, niga. Nosso bonde é Juminai, niga. Flow de Kunai, niga. Fuck the past, niga. Mas niga toca gangue, niga. Juminai clã, niga, boss, niga. Nosso bonde é Juminai, niga. Flow de Kunai, niga. Fuck the past, niga.